Não, não acredito, não. Vontade de chorar, mano. Pegou fogo! Pegou fogo! Tentou rachar comigo, seu som torrou todo! Pegou fogo! Tentou rachar comigo, seu som torrou todo! Tentou bater de frente, o seu som não aguentou! Você torrou, foi tudo, o seu som você queimou! Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de queimado no ar! Ai que cheirinho, ai que cheirinho! Cheirinho de queimado no ar. Meu Deus do céu. Mas não acredito, não. Pegou fogo, tentou rachar comigo, seu som torrou todo. Pegou fogo, tentou rachar comigo, seu som torrou todo. Tentou bater de frente, o seu som não aguentou. Você torrou, foi tudo, o seu som você queimou. Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de queimado no ar. Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de queimado no ar.